Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Suono sentirai ad Augusta per Angusta Alfas. Benvindo al suo lugar para líderes. Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa mafioso. E pouca coisa do assunto popular mobilizando tanto o interesse como a máfia. A quantidade de filmes sobre assuntos produzidos por Hollywood mostra que falar sobre a máfia é quase garantia de sucesso absoluto. Afinal, quem nunca ouviu falar do grande Don Corleone? Mas, para além do que é mostrado no filme, a máfia é uma organização real que sobrevive até hoje nas sombras de grandes metrópoles, tão real que virou até sinônimo de crime na língua portuguesa. Além de um péssimo jogo de PS2 também, pelo que eu me lembre. Para isso, vamos chamar aqui os nossos queridos participantes, começando com Il Mafioso, um mafioso colombiano. Não é colombiano, é como que é? Boliviano. Senhor Michel Apt. E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer hoje uma oferta que vocês não vão poder recusar, hein? Olha aí. Ah, oh, mas como? Citando Don Corleone, que inédito. Aí também, meu caro Marques, esse não é tão mafioso italiano, é mafioso de Lampião. Tá mais pra Lampião, né? No caso era mafioso, né? Era o cangaceiro de Lampião, né? Mas cangaceiro, mafioso, yakuza, tudo igual. É isso aí. E aí, galera? Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que é interessante. E é muito abordado realmente no cinema, né, cara? É bem legal de saber ficar por dentro do que é real e do que é fictício. Embora eu acho que no cinema não tenha tantas coisas fictícias assim. O cinema sobre máfia, especificamente, aborda muitas coisas que acho que 90% ali são reais. Esse também sou eu, André. O capo del tutte capi desta giossa, capisce? Eu pensei que ia a menininha entrar aqui chamando Mateo! Ah, Mateo! Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. A máfia. O que que vem a ser a máfia, meus amigos? A máfia nada mais é do que uma organização criminosa e que tem essa conotação mais moderna hoje com base na origem da Itália do século XIX. É importante perceber que, obviamente, bandidos sempre existiram e não apenas ali, como no mundo todo. Mas a máfia italiana talvez foi a primeira vez que bandidos decidiram se organizar em uma espécie de sociedade do crime, como se fosse uma empresa com hierarquia, cargos, código de honra e de conduta. Afinal, é disso que a máfia se trata. Crime organizado, PCC, Comando Vermelho e suas vertentes, como a Yakuza, por exemplo. Vertentes não, né? Yakuza, por exemplo. Não tem nada de PCC, mas também é uma bela de uma máfia. Mas, assim, Beca, tem uma certa... Não sei, eu acho que tem... E o Michel vai dizer, acho que tem uma certa diferença. Porque máfia, quando a gente fala de máfia, é uma coisa ruim, assim como PCC. Mas eu acho que a máfia é bem mais organizada e, vamos dizer assim, entre aspas, tem um código de conduta, entre aspas, bem mais, que é bem seguido mais à risca do que esse próprio comando PCC e esses tráficos daqui. Eu discordo do nobre deputado, porque se a gente for colocar o PCC, o Comando Vermelho, eles muitas vezes são até mais organizados do que muita máfia por aí, né? São, mas assim, o código de conduta, por exemplo, cara, a gente vai falar mais à frente, né, sobre os 10 mandamentos da máfia. E é uma coisa que você olha e diz assim, cara, esses caras, se não matasse ninguém e não fizesse coisas ilícitas, o código de conduta deles é, no mínimo, um código de conduta ideal pra uma sociedade, né? Mas, enfim. Digamos que o PCC seria a máfia sem o Don Corleone, que fala assim, não, esse negócio de droga, não. Pode fazer tiro, pode fazer jogo, mas droga, não. Sim, eu imito terrivelmente o Corleone. Mas vamos falar agora que o nosso querido Marques já fez a máfia de interromper os outros durante a gravação. Pois é, claro. Vamos começar aqui dando as bases da máfia. Esse meu amigo que remonta a sua família lá da Grande Sicília. Fala aí, Michel. Primeiro de tudo, comentar que essa questão da máfia é bandido, né? Vamos começar por aí. Há uma séria tendência no cinema, né? Que a gente conhece a máfia basicamente do cinema americano, né? O primeiro contato que a gente tem com a máfia são filmes que a gente vai chegar a falar aqui mais pro fim do programa e que mostram basicamente uma visão romântica da máfia. Mas a gente nunca pode esquecer que a máfia se trata de bandidos, né? Só que a diferença da máfia, e quando a gente diz máfia, a gente diz algo estritamente italiano, né? Porque foi tão popular esse termo que ele acabou sendo sinônimo de crime. Mas o que acontece é que os caras, eles começaram a perceber o quê? Que em vez de eles estarem se matando na rua sozinhos, em vez de eles estarem brigando pelo cliente, entre aspas, né? Que são as vítimas, etc. Eles resolveram se organizar. Então eles se criaram um sistema de conduta, um sistema interno, que basicamente é o crime organizado, né? Então quando a gente cita a máfia italiana, não é porque ela é a única do mundo. O André mesmo comentou da Yakuza, você tem a máfia russa, a máfia ucraniana, você tem grupos como o PCC no Brasil, que aliás, eu já li. PCC... A cria de chinesa. É, sim. O PCC tem fortes origens, tem forte inspiração na máfia italiana, né? Então, basicamente, um exemplo também... A música é quase igual. O funk pra ópera italiana é quase o mesmo. Opa, quase igual. Uma outra coisa que lembra muito a máfia italiana aqui no Brasil, que a galera, principalmente quem é do Rio, vai se ligar, são as milícias. Inclusive, os próprios serviços, entre aspas, que eles prestam nas comunidades, né? Com base... Inclusive, as frases de efeito também. Enquanto o Don Corleone tem aquelas frases de efeito foda, o cara também, cada cachorro que lambra a sua caceta. É, e tal. É bem parecido. Então, mas assim, falando estritamente da máfia, ela tem origem, a origem dela como máfia mesmo, disso que a gente conhece, é na Itália no século XIX. A palavra máfia em si, ela não se sabe muito bem a origem dela, embora se saiba que ela apareceu dessa forma pela primeira vez na Sicília, que fica no sul da Itália. Então vamos lembrar das nossas aulas de geografia na escola, né? Aquelas aulas como se fosse o nordestino da Itália. Isso, aquela pensa, que... Pensa no cangaceiro da Itália, o Marques da Itália. Quando a professora mandava a gente pintar os mapinhas de geografia, então vamos lembrar da Itália como uma bota, né? Então a Sicília, ela basicamente é aquela ilha que fica na frente da Itália. Seria, vamos supor assim, a bola que a bota chuta, tá? E a gente sabe que, pelas nossas aulas de geografia, que o sul da Itália é basicamente mais pobre e menos desenvolvido do que o norte, né? Então você tem embaixo Nápoles, Palermo, a Sicília, que é a região, né? Fica no sul da Itália. E na primeira vez que a palavra máfia apareceu na Itália, ela ainda não era ligada a crimes ou bandidos, basicamente. Essa associação, ela vai ficar marcada pra sempre, talvez pela primeira vez em 1863, né? Então a gente tá falando do século XIX ainda, meados do século XIX. Na época, tinha uma peça teatral, cujo nome era I Mafiosi di La Vicaria, né? I Mafiosi di La Vicaria significa os mafiosos de Vicaria, né? Vicaria... Vamos corrigir o italiano aí. Il Mafiosi della Vicaria. Isso, pronto. Cara, juro que eu ouvi tu falando agora, André, e eu juro que veio uma nostalgia, porque pareceu o Mario. It's me, Mario. Então, teve essa peça teatral, né, chamada Il Mafiosi della Vicaria. Vicaria é uma região perto da cidade de Nápoles, né, que também fica ali perto da Sicília. E apesar dessa palavra, o que é curioso é que essa palavra ela não foi usada na peça em si, né, os atores não falavam essa palavra. Mas a peça em si, ela contava a história de um bando de ladrões que estava preso numa cadeia da cidade de Palermo. Então, Palermo é a capital da Sicília. E esses ladrões presos nessa cadeia, eles tinham um chefão, eles tinham certos rituais, eles um código de honra. Então, foi nessa peça, foi por esse título, que apareceu a primeira vez a palavra máfia. Essa peça fez tanto sucesso na Itália, que em 1865, ou seja, 2 anos depois que apareceu pela primeira vez essa peça, a palavra máfia é usada pela primeira vez, né, a palavra máfia, mafiosos, elas são usadas pela primeira vez, oficialmente, pela polícia, para denominar grupos criminosos. Então, isso é bem interessante, porque não havia, de fato, a palavra original no idioma italiano, né, aí apareceu apareceu uma peça que os caras usaram a palavra e fez tanto sucesso a peça que acabou sendo, tipo, sinônimo pra aquilo. Como se a gente usasse, como a gente usa hoje, né? Por exemplo, maisena pra amido de milho, né? A gente não fala, ah, mãe, eu vou comprar um amido de milho no supermercado. A gente fala, vou comprar uma maisena, né? Vou comprar uma gilete, não é lâmina de barbear. Então ficou a mesma coisa. A palavra máfia começou a ser usada pra denominar grupos criminosos. Então a gente consegue saber que a origem da palavra máfia vem mais ou menos daí. Aí o interessante, né, Michel, de ver que tem duas questões históricas bem... É, uma questão que é de linguística e a outra histórica, né? E a de linguística é que a palavra máfia, ela tem também meio que uma raiz do árabe, né? Que significava... Do árabe marrias, que significava alarde, agressivo, esse tipo de coisa. E aí numa tradução livre, né? Como tem essa questão de jogo de palavras, né? E aí muda-se, como por exemplo aquela questão do forró, né? Que todo mundo diz que na realidade era forhal, né? Para todos, né? E aí mudou, e aí foi a brasileirante se tornou forró aqui no Brasil. É a mesma coisa que acontece com a palavra máfia do árabe para o italiano, que aí tá dizendo em significado livre é bravo, né? Uma pessoa que é brava, que é arrogante, empreendedor, orgulhoso, enfim, tem todos esses sentidos. É bem engraçado, né, cara, essa questão da linguística, assim. E a questão histórica é essa, né? Que aí vem do período medieval, né? E aí, basicamente, eram lavradores, datados de algumas terras, né? Que pertenciam a senhores feudais, poderosos senhores feudais da época. E esses lavradores pretendiam dividir essas terras, né? E começaram a depredar o gado e as plantações e tal. E aí, a galera que quisesse evitar todo esse vandalismo, ou seja, que não quisesse que tudo isso acontecesse, deveria fazer um acordo com a máfia, né? Ou seja, com eles próprios, né? Para que isso não acontecesse. Ou seja, eles forçavam uma proteção contra eles mesmos, né, cara? Eles diziam que iriam proteger contra outras pessoas, mas na realidade protegiam contra eles mesmos, né? Que coisa interessante. E aí isso foi se difundindo. É, essa é como a gente falou, né? A gente vai comentar mais é sobre a questão moderna, mas obviamente que os crimes criminosos, as coisas que as pessoas fazem de ruim, elas vêm desde sempre. Então, isso que você comentou a respeito de você fazer um acordo pra proteger de você mesmo é basicamente uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, né? Nas milícias. Então, você vê que os caras, eles cobram, né? Dos comerciantes, cobram das pessoas um dinheiro pra que, a título de proteção, né? Eles, a gente, vocês vão pagar pra proteção do lugar. Só que se você não paga, o que que acontece? Você apanha, você é morto, seu comércio é depredado. Então, você vê. E vem desde lá de trás, desde a Idade Média. Então, essa forma de fazer crime, essa forma de fazer um meio de vida, né? Da máfia, vem desde lá de trás, né? É, na verdade, a máfia começou lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus se juntou com o diabo e falou, ó, vou dar proteção pra aqueles dois cabras pelados ali, desde que ele não coma aquela porra daquela maçã. Comer a maçã, fodeu. Isso foi a primeira máfia. Certo. Ok, Andrigo. Como é o lema daqui, Andrigo? Piadas religiosas não passarão. Principalmente se elas envolverem a origem de Deus em seu âmago. Ammazzarono o generale, ammazzarono o prefetto di Palermo. Non ebbe tempo manco per pregare, chi lo mandaro dritto Padre Eterno. Também, mesmo na Itália, a gente tem vários grupos mafiosos, né? Um dos grandes grupos chama Il Cremiati, não sei porquê, né? Essa parte é brincadeira, os meus descendentes, eles eram granduques de Piemonte, não eram mafiosos não, né? Tataravô Cremiati, né? Então nós temos aqui hoje, basicamente, aqui são três grandes máfias dentro da Itália, né? A primeira é Nangreta, ou la máfia calabresa. Também temos la Camorra, ou la máfia napolitana. E também dando La Cosa Nostra, ou La Máfia Siciliana. Essa coisa nostra foram eles que foram os produtores da novela Terra Nostra, né? Nossa! Caracas! O Max hoje tá animado, ele tomou acho que um sorvete com muito açúcar, né? Vamos parar ele. Vamos chamar agora o nosso especialista em máfia, o nosso querido Michel, pra comentar como que é cada uma dessas máfias aí. Então, é justamente isso. Quando se fala em máfia, a gente tá falando da instituição máfia. A gente não tá falando de um grupo A, B e C. Na verdade, a máfia, ela envolve vários grupos mafiosos na Itália. Então, você tem vários, mas dentre eles, você tem três que são os mais famosos, os maiores e mais famosos, né? Que são três, então. Como você comentou, você tem a Ndrangheta, né? Ou a máfia calabresa, né? Então, a gente não tá falando de pizza, de pizzaiolo, né? Nem de quem gosta de pizza de calabresa, embora, pô, gostosa pra caramba, tô morrendo de fome. Nem da esposa do Marcelo Adnet. Né? Dani Calabresa, enfim, mas enfim. Então, você tem a Ndrangheta, ou a máfia calabresa, ela tem esse nome justamente porque ela é da região da Calábria, lá na Itália. Então, pensando assim no mapinha da Itália, é como se fosse o biquinho da bota, né, lá embaixo. Esse nome, Ndrangheta, que na verdade não é Ndrangheta, é Ndrangheta, ele vem do grego Andragatia, né, que significa coragem ou lealdade. E que vem, o meu nome, então, é quase coragem ou lealdade, Ndrangheta, Ndrangheta. Andrigo. Não, não é isso não, Rodrigo. Eu acho que não é isso não. Mas eu sou muito corajoso e leal. É, pergunta pra minha esposa, ó, 11 anos de fidelidade absoluta. Se isso aí não for lealdade, eu não sei mais o que é. Deixa eu mostrar pra ela o episódio sobre a Acne. Ela já viu, né? Ela deu uma mais um podcast assim, que ela não vai poder ouvir. E aí, assim, então a Ndrangheta, ela tem origem basicamente em 1850, né? A gente vai perceber que os três grandes grupos vão ter mais ou menos a mesma data de origem, a mesma época, né? E vão cometer mais ou menos os mesmos crimes, né? No caso da Ndrangheta, mais se associam a ela são sequestro e corrupção política. Você acredita que ela tem aproximadamente uns 6 mil membros, né? A grande maioria na Itália, mas você também tem algumas centenas nos Estados Unidos. E essa migração aconteceu basicamente depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra. Você tem bastante mafioso indo para os Estados Unidos também. Depois da Ndrangheta, você tem a Camorra, ou Máfia Napolitana. Ah, a Camorra, essa aí tava naquele Guardiões da Galáxia. Essa vez, cara, não, pô, peraí, rouba minha piada não, pô. Ah, não era véio. Aquela Camorra, não é aquela máfia que todo mundo é verde, orelhudo. Roubou minha piada, mas foi bom porque com a bosta. Tô zoando. Lips as sweet as candy. No caso da Camorra, a palavra Camorra, ela significa gangue, né? Então você vê que já é bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? Camorra significa gangue. Ela basicamente está na região ali de Nápoles, e a região que é conhecida como Campania, que seria mais ou menos, pensando na bota, seria a canela da bota, né? Da parte da frente. Ela também tem sua origem na metade do século XIX, ela começou também em 1800 e alguma coisa ali. A questão é que ela começou com uma gangue de presídio. Então você tinha os presidiários que formaram uma gangue, ao princípio pequena, mas que depois cresceu bastante. Conforme os membros dela iam sendo soltos da cadeia, eles iam formando células. Ou seja, você tinha um cara que morava numa cidade X ali. Então pensa que provavelmente a cadeia era uma cadeia numa cidade, e aí ela era responsável por abrigar os criminosos de uma série de cidades da região. Os caras iam sendo soltos, eles iam para suas respectivas cidades e começavam a criar células. Ou seja, eles criavam pequenos grupos ali. O cara era o chefe, né, da região, e começou a agregar bandidinhos ali para formar células. A igreja também acontece isso, é similar. Tem um negócio, a igreja em células. Piadinha. É, sim, não. Basicamente, essa questão da célula, que até hoje em dia a gente escuta muito falar com terrorismo, é a mesma coisa. Então, por exemplo, vocês falam, a célula terrorista da Al-Qaeda na Bélgica. Então, você tem uns caras lá, que às vezes tem até passaporte europeu, e tentando converter pessoas ali, europeus, né, ou mesmo filhos de imigrantes, pra causa deles. É mais ou menos a mesma coisa. Você tem representantes, né, do grupo, nas cidades, e você vai aumentando seu grupo assim. Na verdade, a Camorra, ela tem mais ou menos uns 7 mil membros. Tem 100 famílias, a gente vai comentar um pouco depois o que é a família, e é uma das maiores organizações criminosas do mundo, talvez o maior grupo mafioso da Itália seja a Camorra. Adiantando um pouquinho, até pra eu não esquecer, vai que eu acabo esquecendo no fim do podcast, tem um filme muito legal que mostra, porque assim, é difícil você ver a Camorra retratada no cinema. A máfia que é mais retratada no cinema vai ser a próxima que a gente vai falar agora, mas tem um filme muito legal italiano chamado Gomorra, né, é meio que uma brincadeira com esse nome. Camorra chama Gomorra, e se passa em Nápoles mesmo. Inclusive, o próprio dialeto que eles usam no filme é o dialeto napolitano, que, meu, você não entende quase nada que os caras falam. E é bem legal esse filme. E aí, por último, você tem a Cosa Nostra, né? Ou a Máfia Siciliana, que é basicamente a máfia mais famosa, né? O grupo mafioso mais famoso da Itália, né? A Cosa Nostra, que é basicamente ela foi imortalizada no mundo todo em filmes como Poderoso Chefão, né? Então, a Cosa Nostra, ela significa coisa nossa, nosso negócio. Ela tem origem na Sicília, como a gente falou, né? Cidade de Palermo, que é a capital da Sicília. É justamente aquilo que o Marx comentou, né? Que ela começou as atividades dela roubando gado de pastagens e fazendo extorsão. Então cobrava dinheiro dos comerciantes locais, cobrava dinheiro desse pessoal, dos fazendeiros, pra acabar com essa depredação do gado, em troca de proteção. Que óbvio, quem se recusasse a pagar, apanhava, continuava tomando na tarraqueta, né? Ou até morria. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Cosa Nostra também teve muita gente imigrando para os Estados Unidos, principalmente para a região de Nova York. Assim, a máfia nos Estados Unidos, né? Ela recebeu a digamos assim, da Andrangheta, da Camorra e da Cosa Nostra. Mas a Cosa Nostra foi a que mais penetrou lá. E foi ela que basicamente deu origem à máfia italiana em Nova York, que é aquela máfia que a gente conhece dos filmes. É, ela teve muito poder na Itália. Inclusive, tem até uma operação chamada... Teve uma operação chamada Mãos Limpas, que, resumidamente, foi uma operação parecida com a Lava Jato, tanto que o Sérgio Moro, ele é um cara especializado e, assim, é um cara que estudou muito a operação Mãos Limpas para poder atuar na Lava Jato. Então, essa operação Mãos Limpas, ela simplesmente queria acabar com a máfia na região. Ela enfraqueceu bastante a atuação da máfia siciliana, só que com um preço muito alto. O Sérgio Moro, dessa operação Mãos Limpas, chamava-se Giovanni Falcone. E esse Giovanni Falcone, ele foi morto pela máfia, colocaram uma bomba embaixo do carro dele, e quando ele tava passando por uma ponte, explodiram via controle remoto essa bomba e mataram ele na hora. Então é como se o Sérgio Moro colocasse uma bomba no carro do cara. Então você imagina... Será isso um presságio? Né? Sérgio Moro, se você está ouvindo esse podcast, não foi a gente que botou a bomba, hein? Não, é assim, foi bem sério. Até hoje você vê, ainda mais com essa questão da Lava Jato, você vê artigos de jornal e comentando a respeito do quais foram os acertos e os erros dessa operação Mãos Limpas, para que sirva de exemplo para a operação Lava Jato. Os erros que aconteceram nessa Mãos Limpas não se repitam aqui e tal. Então há uma... Na imprensa você vê a relação entre as duas operações, e essa operação, ela se preocupou, ela tentou, né, diminuir o tamanho da máfia, e quando eu digo máfia, no caso não só da Cosa Nostra, mas de todas as máfias na Itália, conseguiu diminuir bastante. Então teve muita delação, mas custou a vida do Falcone, que ganhou busto na Itália e tudo, enfim. Mas fica o registro dessa operação Mãos Limpas, que tirou grande parte do poder da Cosa Nostra, que é a máfia, o grupo mafioso mais famoso dentre esses três aí. E é engraçado o quanto tem pouco a ver também com o que tá acontecendo atualmente, realmente, cara. E você vai olhar aí aqui na pesquisa que temos aqui em mãos, nosso querido Michel, a gente vê aqui que, né, tem uma parte de, né, apesar do sucesso da operação Mãos Limpas no combate à máfia italiana, sabe-se, contudo, que a principal motivação dessa operação foi a de desviar a atenção da opinião pública das graves denúncias que o dissidente Vladimir Bukovsky trouxe dos arquivos de Moscou. Então, uma coisa desviou, né, cara? Tipo, era algo que tava acontecendo, eu acredito, lá na Rússia, né? O nome do cara é russo. E aí desviou pra justamente a questão da Operação Mãos Limpas, que a máfia era o que tava comandando na época ali, naquela região ali. O grande problema da máfia, ela se infiltra no governo, ela se infiltra em todos os ramos da sociedade. Então você tem policial corrupto, você tem juiz corrupto, você tem político corrupto, você tem as pessoas comuns corruptas. Tem muito desse exemplo aqui no Brasil com essa questão de político, porque é uma máfia. Ah, isso que o PT fez, né, no governo, e aí não querendo entrar em política, mas é um esquema mafioso de arrecadar dinheiro, de aparelhar as instituições do governo. Enfim, isso é uma máfia. Então, a máfia em si, ela trabalha dessa forma. Então, ela não vai ser aquele grupo que vai sair atirando, que vai sair matando todo mundo. Ela prefere comprar todo mundo, porque é muito mais... Ela sabe que o dinheiro compra todo mundo. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem um preço. E a máfia sabe disso. Eu sou baratinho. Se ela me comprar... Então, assim, a máfia, por que que ela é tão disseminada no mundo todo? E por que que ela é tão forte até hoje, né? Mesmo com tantas operações, por que que ela ainda é forte? Porque ela mexe justamente com a questão da cobiça humana, né? Ela oferece dinheiro, oferece facilidades e também o medo, porque se você não colabora, se você se coloca muito na frente, como uma pedra no sapato dos caras, os caras primeiro tentam te comprar. Se não consegue te comprar, começam a te assustar. Se você não se assusta, eles te matam, que foi o que aconteceu com o Falcone, o juiz da Operação Mãos Limpas. Ele era um cara incorruptível, como é o Moro, por exemplo, com certeza recebeu ofertas de compra pra se comprar, com certeza recebeu ameaças, não deve ter levado a sério, obviamente, como um juiz honesto não levaria, porque ele confia provavelmente na proteção do Estado. Só que o que aconteceu é que conseguiram pegar o cara. Então, por isso que a gente brinca e fala do Moro, mas é verdade. Pra cada político que o Moro tá botando na cadeia, vocês imaginem quantos tem que gostariam de planejar alguma coisa contra ele. Então, você tem que ter muita bola de aço pra conduzir uma investigação contra um grupo mafioso, porque o poder dos caras é muito grande, tem muito dinheiro, muita influência, e é bem complicado. E uma coisa que a gente pode analisar que existe de comum em todos os esquemas mafiosos, na grande parte desses esquemas criminosos, se a gente for imaginar a máfia siciliana, o PCC, a própria Yakuza, um pouco menos, porque Yakuza é uma coisa mais elitizada, né? Mas principalmente essas máfias que nasceram mais em periferia, elas nascem muito em cima do apoio popular também, daquela questão de que, estamos na merda mesmo, então vamos, já que o Estado não nos protege, vamos pegar esses criminosos aqui, que eles são mais gente boa que o Estado, né? Tem muita gente, conheço muito pessoas lá no Rio que confiam muito mais no PCC do que na polícia, né? Tem um pouco disso também, mas como a gente não vê nos filmes, né? Porque nos filmes a gente vê a máfia sendo muito romantizada, mas é preciso deixar muito claro que essa questão do medo da máfia, que a máfia faz, que a máfia não faz, a máfia, ela... As primeiras vítimas da máfia são sempre os moradores ali dos locais onde ela atua. Então, fazendo um paralelo com a bandidagem aqui no Brasil, pega então Comando Vermelho no Rio, PCC em São Paulo. Eles têm um apoio popular de alguns, mas é um apoio popular não porque eles acham que os caras são bons, e sim pelo medo. Ah, mas existe um certo apoio popular também. É aquela coisa, né, Diego? Se você tem de um lado a polícia que te esculacha, te mata e joga você no mato. E do outro lado você tem uns bandidos que, querendo ou não, se você não mexer com os caras não mexem com você. Então, eu não diria que é um apoio popular, tipo, de bom grado. É um apoio popular porque você tá cercado dos dois lados e você tem que escolher alguém. Mas eu tenho certeza que se o cara pudesse escolher, pode ter ou não do lado dele esses caras, ele escolhe que não. Porque a gente vê em notícias, por exemplo, que os traficantes mandam fechar o comércio, tal hora é toque de recolher. Por outro lado, tem essa questão lá, baile funk e tal, não sei o quê. Mas a gente percebe que é uma relação meio, assim, tensa, né? Porque você tem os bandidos que mandam, a população sabe que tem que obedecer, não pode falar muito nada contra. Então é meio que essa governança pelo medo, que é exatamente o que a máfia fazia e faz, né? Então há um apoio popular, sim, mas eu não acho que é um apoio popular legítimo, aquela coisa. Porque os caras, entre a bosta e a merda, velho, os caras têm que escolher um, não tem jeito. É, e aquela questão que você falou, né, em relação à máfia. Os caras, eles se alastram em tudo que é lugar. E aí você, a questão da população. A população pudesse escolher, né, escolhia um lado certo. Mas, cara, você tá vivendo num lugar. E aí, em toda esquina que você vai, tem um cara armado com um fuzil AR-15, velho. Então você não pode, tipo, dizer, não, eu sou contra os caras, entendeu? Não, você morre. Então você tem que aceitar, pelo menos, o que os caras mandam e não fazer o contrário, pra pelo menos tentar sobreviver, viver ali naquele lugar. E, ao mesmo tempo, quem é pai, tentar educar o filho da melhor forma possível pra que o filho não entre nessa vida, entendeu? Onde em cada esquina, como eu falei, tem um cara armado, tem ponto de venda de droga, e enfim. Você falou esse negócio do pai educar, tem um filme, conforme eu for lembrando, eu vou soltando algum filme que possa ter a ver com o que a gente tá falando. Tem um filme muito legal que chama-se Desafio no Bronx. É um filme já antigo, deve ter mais de 20 anos, mas é um filme legal porque conta a história de um pai e um filho que moram numa região dominada pela máfia em Nova York, se eu não me engano. E aí o filme é basicamente essa luta que o pai tem pra evitar que o filho veja o mafioso do bairro como um modelo a ser seguido. É legal esse filme, chama Desafio no Bronx. Foca justamente nisso que você falou, essa luta que os pais têm. Um filme bem bacana, inclusive o próprio mafioso é um ator bem famoso nos Estados Unidos que fez muitos filmes de máfia. E é um filme legal, porque mostra exatamente esse conflito que o pai tem de tentar dar pro menino. Porque assim, imagina, o cara tem o exemplo da máfia na esquina da casa dele, né? E ele e o pai tem que se obrigar a tentar colocar no menino a questão da vida direita, né? Dos bons princípios. Então é um filme bem legal que dá pra assistir, chama Desafio no Bronx. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Agora nós vamos entrar no código de honra da máfia. Se você é um mafioso e tá ouvindo isso, não foi você que delatou isso pra gente. Você não vai ser morto. Porque o código de honra já chamava assim, omertá, porque é basicamente vai dar merda. É uma tradução do italiano, vai dar merda, omertá. É uma tradução livre, né? É tão livre da André Cremiat. E basicamente, o que você pode estar se perguntando? Qual a diferença de um bando de ladrões que resolve praticar crimes e dividir o lucro entre si e uma verdadeira máfia? E a palavra realmente pode ser dada por esse nosso código de honra rígido, né? Mas fala aí, grande Michel, qual que é a origem da omertá? Então, esse é o ponto, assim. O que diferencia, então? Como é que a gente sabe que um bando ali é mafioso ou é um bando de ladrão pé de chinelo? Então, a máfia italiana, ela é assentada, é baseada nessa coisa chamada omertá. Omertá é um código de honra, né? Então, primeiro que a origem da palavra é meio controversa também, mas, assim, os pesquisadores concordam geralmente que ela pode ter vindo ou do castelhano antigo, significando bravura, ou do latim, significando humildade. Ou do português, significando merda mesmo. É, ou ela vai dar merda, né? Independentemente disso, né, o fato é que, então, a omerta, ele é o código de honra que governa todas as ações dos mafiosos, sem exceção. Então, é tipo o anel que a todos governa. Isso, calma, exatamente. É um código de leis. Referência, cara, mas gostei, foi boa. É um anel, né, isso daí. É. O omerta é isso, né? Então é um código de honra que os mafiosos, eles devem seguir. Desde o chefão dos chefões, né, até o mais baixo dos criminosos, todos os que estão dentro da máfia, eles estão sujeitos a essa omerta. É uma lei não escrita. Então o que é a omerta em si? Basicamente, ela significa que você tem que ter o silêncio, é a lei do silêncio. Então você não pode colaborar com a polícia, sob hipótese nenhuma. Você não pode contar sobre as suas atividades criminosas. Você não pode também, por exemplo, interferir nos negócios de um outro membro da família, da família mafiosa ou das outras famílias. Então, vamos pegar um exemplo, pra ficar mais fácil. Você tem, então, um grupo mafioso que tem aqui a toda uma cidade. Aí eles têm uma região da cidade em que eles têm máquina caça-níquel, por exemplo. Era um negócio que a máfia explorava, né, em Nova York, por exemplo, em cidades de Chicago, Filadélfia, etc. E, assim, então eles instalavam máquinas caça-níqueis, que inclusive no Brasil também é muito comum a gente ouvir falar, né? Até vamos pegar um exemplo do Brasil. Você não pode comprar suas máquinas caça-níqueis e chegar botando nos bares, né? Alguém com certeza vai bater na tua porta e vai perguntar: amigão, o que você tá fazendo aqui? Essa questão da omerta nesse lado é isso. Você não pode simplesmente chegar e pegar o lugar dos caras. Primeiro que, assim, você pode morrer. Segundo que você tem esse código pra você seguir. Então, como funciona? Você quer fazer o seu negócio, você quer colocar suas máquinas caça-níqueis ali? Beleza. Então vai ter que haver uma reunião. A família que domina aquela região onde você quer colocar suas máquinas precisa concordar com você. Você precisa dividir o seu lucro com esse pessoal que já tava aí antes. Então, toda essa dinâmica faz parte da omerta, que é o quê? É o respeito ao negócio das outras famílias. Cada um tem o seu ganho, cada um tem o seu lucro, e tudo isso precisa ser conversado. Justamente pra quê? Pra que se mantenha essa consistência das famílias. Você não pode bagunçar o coreto. O negócio, ele tem que seguir como uma grande organização mesmo, onde todo mundo faz o seu dinheiro e a organização como um todo ganha no fim, né? Então... Ah, é basicamente que nem vender empilhadeira aqui no Brasil também. É, basicamente pode ser também. Depende, não sei como é que você faz seus negócios, mas pode ser também. Há uma combinação, né? Então, é um código que os mafiosos seguem à risca, assim. Você descumprir a omerta, você morre. Não há chance, assim. Eu já li bastante coisa sobre máfia, vi muito filme, e assim, não há uma briga, não há uma reprimenda, não é só uma bronquinha, não. Geralmente, quando você descumpre a omerta, seja porque você desrespeitou essa questão do negócio alheio, seja porque você foi informante da polícia, você morre. Não tem segunda chance. E aí, Michel, tem aquela questão do... Em 2007, né, mais ou menos, a polícia, né, que desmantelou lá... A polícia siciliana desmantelou uma célula, né, da máfia siciliana, e encontraram no esconderijo do chefão deles, né, do Salvatore Lopiccolo. Acho que é isso. Salvatore Lopiccolo. Eu acho que é. Mas aí tem os 10 mandamentos, né, Michel? Acho que tudo isso que você falou se resume a esses 10 mandamentos, né, cara? Vamos começar aqui pelo primeiro, logicamente. Ninguém pode se apresentar diretamente a um de nossos amigos. Isso deve ser feito por um terceiro. Olha aí, cara. É, isso é interessante, assim, eu vou comentar rapidinho. Isso é muito importante, porque a gente vai comentar um pouco mais abaixo como é que o cara se torna um mafioso, mas pra você entrar na família, você tem que ser apresentado por alguém. Você não pode simplesmente chegar e perguntar: ah, eu posso ser mafioso? Não é assim que a coisa funciona. Não é a casa da mãe Joana, né? Tipo, ah, eu quero ser mafioso. Cadê a ficha de inscrição pra ser, pra não, ser não mafioso? Não tem ficha de inscrição, né? Ficha então... de inscrição. Porque, assim, a gente tem que entender que pra qualquer código de leis que você quer que alguém siga, tem que haver confiança de que aquelas pessoas vão seguir. Então, você não pode admitir uma pessoa que você não conhece. Tanto é verdade que, pra você ser um mafioso, você só pode ter detenção se você for descendente italiano. Por quê? Mas por que isso? É porque eles querem garantir que eles vão conseguir investigar a sua família até o início. Ou seja, eles vão querer saber de você desde o começo. Eles vão buscar a árvore genealógica. Sim. E porque, assim, a Itália é um país pequeno. Não é como o Brasil, que é gigantesco, né? Então, querendo ou não, a Itália é bem menor. Então, você tem essas relações de família, relações de parentesco. Nesses países, principalmente europeus, assim, tradição muito grande, eles têm esse costume de fazer, tipo, a árvore genealógica da família, coisa que a gente não tem aqui, né? E não só isso, Marcos. A questão é que o Brasil é um país que, basicamente, de imigrantes. Então, você... Exato. Tem muita miscigenação, né? E, assim, a nossa árvore genealógica, ela se perde, né? Agora, em países europeus, que é onde, né, se originou muitos dos nossos descendentes, ascendentes, aliás, é mais direto. Você consegue... Porque as pessoas pessoas viveram no mesmo lugar por 300, 400 anos. Então você vivendo na mesma região, mesmo no mesmo país que é pequeno. Então o fato da máfia italiana só aceitar italianos ou descendentes de italianos é por causa disso, porque eles querem ter a garantia de que eles vão conseguir traçar a sua origem. E essa questão de você que você falou, que é o primeiro mandamento aí de um terceiro, é isso também. Porque quando um mafioso que já tá na família apresenta alguém, ele tá, digamos assim, é como se ele estivesse botando a mão no fogo por você. Ixi, doido. E aí, se você fizer merda, ele vai junto. Exato. Então, você vai apresentar alguém que você não confia? Não. Por isso que o Tony, o gordo, quando apresentou o Homer pra máfia, se fodeu. E o Homer, na verdade, era informante naquele episódio. Cara, será que esse meio que esse... Asimov, né? Vamos fazer a questão de Asimov. Isaac Asimov, olha. Não, do que você tá falando aí? Isaac o quê? Isaac Asimov. É o Asimov, né? Asimov? É, eu falo Asimov. Asimov? Não, eu tô falando, né? Porque isso não é uma palavra americana. Ah, foda-se, eu falo como eu quiser. Também é meu. Fala que é o problema do que tá tudo certo. Eu falo Asimov. Justamente assim, será que isso não entra também junto, ou em contradição não, né? Mas pega muito também de uma parte do décimo mandamento da mata lá. Tem assim, qualquer um que tem um parente próximo na polícia, tá ligado? Ou qualquer... que tem um parente próprio na polícia. E aí, por exemplo, eles vão investigar a árvore genealógica. Se por acaso eles encontrarem em algum membro da árvore genealógica, cara, o cara pode ter vivido há uns 100 anos atrás, assim, 100, 200. Mas ele fez parte de algum tipo de polícia, xerife, esse tipo de coisa de lei. O cara já tá isento de ser membro, mesmo se esse parente, sei lá, viveu há uns 300 anos, 200 anos atrás. É assim, claro que a gente não tem como saber, né, esses critérios, mas o fato é que se você tem um parente próximo, se você é sua descendência próxima, trabalhou na polícia, tipo, seu pai, por exemplo, seu avô, você tá fora, né, porque... E o que tem a ver o Asimov com isso que eu não entendi? É, eu não entendi também. O que tem a ver o Asimov? É, não, eu quis fazer uma correlação, porque não são três leis, né? Caralho. Não, porque você não pode... Nossa! Você tá fumando o que aí, Max? Puta merda, meu. É do pão, hein? Dá um pra mim, hein? Você não pode se matar, a menos que... Nossa, essas são as três leis do Android lá. Puta merda, meu. Essa foi longe, velho. Caralho. Mano. Desculpa, gente. É muita informação. Isso aí tá parecendo aquele vídeo Porta dos Fundos lá que o pastor fala da Bíblia lá. Devemos açoitar os pretos. Por quê? Porque aqui, ó, diz aqui. Deus deve amar. Amar é preto. Preto, açoitar. E aí a gente tem o segundo, né? Nunca olhe para a esposa dos seus amigos. Acho que isso é de praxe. Acho que isso tem até nos 10 mandamentos da Bíblia, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. É verdade? Isso aí tem no mafioso também? Porque você tá zoando. Não, é verdade. Você, assim, um dos crimes gravíssimos é um mafioso mexer com a mulher ou a namorada de um próximo. Fazer uma piadinha, uma brincadeira. Não existe. Isso aí também é vala na hora. Quer dizer, então que swing não existe no meio da máfia, assim. O cara se juntar, tocar de entre as Não rola não, isso aí não rola não. E aí tem o sétimo mandamento que vai de encontro com esse dois, né, que é as esposas devem ser tratadas com respeito, né? É respeito numas, porque uma das tradições de mafioso é justamente sempre ter amante, né, é uma instituição mafiosa você ter amante. E aí... Eu acho que o respeito aqui é aquela questão de como ela é a progenitora da sua família, né, ou seja, é a que vai dar origem, vai dar seguimento à família e tal, acho que o respeito aqui entra na questão de, sei lá, você tem que fazer de tudo pra tratá-la bem, mesmo tendo amante e tal. É, até porque eu acho que os caras, tipo, o 7 e o segundo, tudo bem, vamos respeitar as mulheres e tudo mais. Mas aí no 5 os caras tocam foda-se, né? Tipo, o mandamento 5 é estar sempre à disposição da coisa nostra é um dever, mesmo que sua mulher estiver prestes a dar à luz. É, tem esse lado também que, assim, a família mafiosa vem na frente da... Isso é uma coisa legal, né? Que eles acham legal, né? Que a família mafiosa, ela vem na frente da família do cara. Então, a partir do momento que você vira um mafioso, né? Que você se torna um homem protegido, né? Você, a sua família passa, a família mais importante passa a ser a família mafiosa. Então, se você tiver que escolher em algum momento entre a sua família e a família mafiosa, você vai escolher a família mafiosa. Que é isso? Olha aí, cara. Tá vendo? É como se confundem as... Ah, cara, tem tudo a ver aí com Asimov, sim. Puta que pariu. Lá vem de novo. Não, olha aí. Não, gente. Vocês têm que... Ou seja, o mafioso tem que observar os mandamentos 2 e 7, contanto que eles não vá contra o mandamento 5. Ah, tem tudo a ver, pô. Me ajuda aí. Deixa ele se divertir, vai. Vamos colocar riazadas digitais. Tá, a minha lógica tá legal. Aí, vamos lá, continuando. O 3, nunca seja visto com policiais. Isso é óbvio, né? Nem precisava. Só, né? Não, mas eu tava ali só tomando um sorvete e tal, perguntando se dia tava bom. Não, cara, não tem nada. 4, não vá a bares e boates. É, esse é meio... Esse daí é meio... A fonte que você pegou dizer, esse é meio zoadinho. Por que que eu digo isso? A máfia, ela basicamente, ela ganha dinheiro ilegal. Ela não faz dinheiro legalmente. Mas pra ela ganhar o dinheiro dela legalmente, ela precisa de uma fachada. E uma das fachadas nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, era justamente pizzarias e bares. Cassinos, né? É, cassinos sim, mas aí a gente tá falando de uma coisa bem mais grandiosa, né? Mas ficando, digamos assim, nos exemplos mais cotidianos, né? Mais mundanos ali. Então, o que que é comum, o que que era comum na década de 80, 70, 80, 90 da máfia... Quando a gente diz a máfia americana, porque é a referência que a gente tem dos filmes, né? Mas que refletem a estrutura da máfia italiana. Então, o que que acontece no Brooklyn, Little Italy e etc? Os caras, eles criavam barzinho, boteco, enfim, como a gente conhece aqui, de uma maneira que eles conseguissem lavar o dinheiro, pelo menos uma parte do dinheiro que eles tinham, mas também para ser um ponto de encontro, de planejamento das coisas. Tem uma série muito legal, que aliás, assim, quem gosta de máfia precisa assistir, que é Sopranos. A série, então, ela conta a história do Tony Soprano, que é um mafioso, né, de Nova Jersey, conta a vida dele, conta a história da família dele, enfim, é uma série muito legal, tem 6 temporadas. O Tony Soprano, ele tem o quê? Ele tem um clube de striptease, que é um entre aspas, legal, né, porque é um clube de striptease, mas é pra esconder parte das atividades criminosas que ele tem na série. Então esse negócio de que, o cara não frequenta bares, isso aí é meio estranho, porque os caras viviam em bares, viviam em clubes de striptease, viviam em coisas assim, porque é onde eles encontravam os caras, é onde eles faziam os negócios, é onde eles colocavam dinheiro pra ser lavado de alguma maneira. Então é meio furado esse mandamento aí, mas é mais ou menos assim que funciona. Só se esse negócio de você, não ir no bar, nem não sei o quê, pra você não ficar bêbado, né? Vamos lá, o 6 diz assim: compromissos devem ser sempre honrados. E aí é quase a mesma coisa do 5, né? Que você tem que estar sempre à disposição da coisa nova. É, e é que o seu Madruga já falava: sou pobre, porém honrado. Tá ok, você fazer a correlação com o Chaves tá tudo bem, mas eu fazer com o Isaac Asimov tá uma merda, né? Ok, o 8, né? Eu tô pulando porque a gente foi comentando, a gente comentou o 7, o 6, enfim. E aí o 8, quando lhe for solicitado informação, a resposta deve ser sempre a verdade. Ou seja, eu acho que aqui, né, Dinho, vai aquele negócio, por exemplo, você tá numa reunião... Dinho? Do Dinho não, Michel, perdão. Você tá na reunião dos chefões, né, dos poderosos chefões, e se eles te perguntarem, você tem que responder a verdade, porque os caras são malandros. Como você falou, eles têm olhos e ouvidos em todos os lugares. E aí, você responder alguma coisa, mesmo que seja um mínimo I, um mínimo pingo fora do I, você tá errado. Não, você não pode. Essa questão da confiança, não existe mentira, até porque cedo ou tarde vão descobrir que você mentiu e você vai morrer. Então, é bem sério. É, isso é mais ou menos que nem o casamento também, a mesma coisa. A mulher sempre tem olhos e ouvidos em todos os lugares, pisa fora da linha. É tipo assim, é melhor você morrer agora, irmão, que vai ser mais rápido, do que você morrer depois, irmão. Então, conta a verdade aí, pelo menos pode ser que a gente dê uma morte rápida, né, tal. Então, depois você tá ferrado. E o 9, não se pode apropriar-se de dinheiro pertencente a outras famílias ou outros mafiosos. Foi aquilo que você falou, né? Sim. Né, Michel? Eles têm que sempre pedir permissão. É, a gente vai falar logo a seguir da estrutura da família mafiosa e a gente vai ver como é que funciona essa questão do dinheiro. Mas é isso, você, o que é seu, o que é do outro, você tem que passar esse dinheiro pra cima da pirâmide, né, da família. Ou se você ficar com dinheiro que não é seu, já era, você também vai pra vala. E aí tem o 10º, além daquilo que eu falei, que não pode ter parentes próximos na família, tem também a questão de que qualquer um que tenha um parente infiel na família, qualquer um que se comporte mal ou que não tenha valores morais. É, isso aí a gente tava conversando em off já também é meio furado, porque primeiro que valor moral é esse, né? O valor moral de bandido, né? Essa questão de que se o cara traiu ou não traiu, isso daí não... Pelo que eu pesquisei, pelo que eu leio, pelo que eu assisto, não tem muito, assim, muita importância, mas de fato tem que haver esse respeito, pelo menos entre os próprios membros da máfia, pra que a coisa não degringole também. Agora, o que que o cara faz fora da família da máfia é problema dele, né? Ah, mas é que o conceito de moral também, se a gente for entrar nessa discussão ética, também é muito discutível, né? Porque se a gente for colocar, por exemplo, o nosso exemplo aqui mais próximo, que é, sei lá, o PCC, por exemplo, ele tem um código de ética fudido, que se o cara roubar alguma coisa dentro da comunidade mesmo, o cara mata o cara, tá nem aí. É, sim. Agora, dos outros, dos ricos, cão pode roubar, pode matar e tal. Só que tem aquele detalhe, né? Que, por exemplo, os caras. É o que eu já falei no começo e falo de novo. Caras como o PCC não estão preocupados com nada da população. Por que bandido não gosta que os caras roubem a própria comunidade? É porque eles têm dó da comunidade? Não é. Eles não querem que nego roube a comunidade porque não quer polícia lá, entendeu? Esse é o ponto. Então, a gente tende a achar que os caras, ah, não, eles gostam da população. Eles não gostam. Eles usam a população pra se esconder. E essa questão do cara não roubar a própria comunidade é justamente pra não atrair a atenção da polícia lá pra cima do morro. Então, é o principal ponto que eles não gostam. Tem a roubo na comunidade é por causa disso. Ô, Dr. Marcola, você tá ouvindo isso aí na Presidente Venceslau aí? Quem falou isso foi o Michel, tá? Você viu que eu gosto. Pode vir que eu mato no peito, Marcolão. Vem aí. Ok, eu tô por fora. Não sei de nada, viu? Deixa eu me isentar aqui. Não, seu nome é Winchester. Você acha que os caras vão se meter contigo? Você tem medo, seu? Ah, é. Pois é, né? Então, assim, pra gente resumir esse tópico, essa questão da omerta é tão séria que mesmo que você ache que você sofreu uma injustiça de um outro membro, você não pode chegar lá e dar na cara dele, você não pode chegar lá e matar ele, porque o código da omerta protege quem é da máfia. Você não pode simplesmente chegar e matar o cara. Você tem que pedir pra que as famílias que governam aquela região entrem em acordo pra saber se você pode ter algum tipo de vingança, se você pode matar, se você tem direito a ter um dinheiro que você acha que tem que ter. Então, a coisa é toda nesse naipe. Você não decide nada por você. Não nesse nível, né? Você não decide nada. É tudo decidido em conjunto e sempre vai se levar em conta não você especificamente, mas sim o bem de toda a comunidade mafiosa que tá ali naquela região. É, se o que o cara fez a você só atinge você, se atinge a toda... Isso. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Levatevi cappello, o gente stu paesi, che passo picciotteddu i sangue calabrisi. Persona del rispetto, d'onore e d'omertà, levatevi cappello, che appartiene alla società. Todo lucro das atividades criminosas deve ser dividido entre todos os níveis da pirâmide, de acordo com a ligação entre si e que os meios possuem. Essa é a estrutura de uma família de máfia italiana. Na base da pirâmide, você tem os associados, que são bandidos que ainda não fazem parte da máfia, mas se relacionam com alguém que já é um mafioso. Basicamente, aquele amiguinho do mafioso. Os associados são como trainees ou estagiários. Precisam trazer dinheiro para a família para se mostrarem valiosos e confiáveis o bastante para ingressar na família. É o único nível da pirâmide que permite não italianos. Um membro do sindicato corrupto, um traficante, um distribuidor de drogas, um assaltante de zóia são exemplos de associados. Os lucros associados são divididos entre eles. E o próximo nível dos soldados, qual que é, Michel? Como que são os soldados? Então, a gente, né, vai comentar um pouquinho sobre essa questão da estrutura da família mafiosa, né? Porque a máfia é formada por famílias. E aí cada família tem a sua região em que ela atua e que ela faz os seus negócios e ganha seu dinheiro sem ser importunada por outras famílias, por outras pessoas, né? Por causa daquela lei da omerta que nós falamos. Mas toda a família italiana, e aí, por exemplo, vamos lembrar do Don Corleone, né? Então você tem a família Corleone. Toda a família mafiosa italiana tem uma mesma estrutura de pirâmide. Então você tem lá embaixo, o primeiro nível da pirâmide, a base, são os associados, né? Como o André comentou, que eles ainda não fazem parte da família, tá? Os associados, como o próprio nome tá dizendo, eles são bandidos. Qual que é a motivação de uma família italiana? É arrecadar grana, dinheiro, é fazer negócio pra ganhar dinheiro. Então, o cara ali é interessante pra ser um associado se ele faz grana pra família. Então, associados é o único nível da pirâmide da família italiana que permite que não italianos estejam trabalhando. Então, como é que funciona? Como o André colocou, então um membro de sindicato que os caras compram, um traficantezinho que vende a sua droga ali na rua, um assaltante de banco, por exemplo. Então, eles todos... Quem que era esse no Poderoso Chefão, por exemplo? Putz, no Poderoso Chefão, no Poderoso Chefão, pelo que eu me lembro, não mostra especificamente, eu não consigo lembrar especificamente, dos associados, porque o filme... Não era aquele advogado lá, não, que era o conselheiro. Não, né? O conselheiro, ele tá lá em cima, a gente vai falar dele, o conselheiro tá lá no topo. Na verdade, no Poderoso Chefão, você não tem muito essa ideia do associado, mas vamos pensar assim, vamos pensar que o associado é o trainee, é o cara que ele aspira a entrar pra família mafiosa, ele não é mafioso ainda, ele só trabalha pra família, então ele é o cara que, por exemplo, assalta na rua e e vai vender. Então pensa assim, pensa num bandidinho, ele vai, assalta, pega a carteira ou pega as joias, ele vai pegar essas joias, ele vai vender, e uma parte dessa grana ele vai dar pra o cara de cima da pirâmide. Então esses associados são esses ladrãozinhos de rua, tá? Eles são caras que querem entrar pra máfia, mas ainda não são mafiosos, então eles não são protegidos pela Omerta. Então se alguém quiser matar, ele vai matar e não vai acontecer nada, porque eles não são protegidos por nada. Então eles não têm nem muitos deveres, nem muitas obrigações. Mas, como tudo na vida, só os melhores vão conseguir entrar. Então você tem que ser um bandido que traga muito dinheiro pros caras. Então você tem, por exemplo, você tem influência no bairro, então você consegue fazer muita gente jogar no jogo do bicho lá do teu bairro, esse tipo de coisa, tá? Então esses são os associados. Mas, tipo, esses associados só conseguem subir na pirâmide se forem descendentes italianos. Se não forem, continuam lá embaixo, né? Então, esse é um ponto, né? Como a gente falou, ele é o único nível que permite que não italianos tenham alguma interação com a máfia. Só que não é qualquer um. Então você, por mais que você seja um bandidinho, não é você chegar e vai vender pros caras que elas vão pegar. Não, os caras vão querer saber quem você é. Você tem que ser meio que conhecido. Eles não vão fazer negócio com um desconhecido. Só que esse é o único nível, então, que permite que não italianos trabalhem pra máfia de alguma forma. É, vamos dizer assim, vamos colocar assim numa... Como você falou, vamos dizer que uma família da máfia seja, tome conta de um certo tipo de bar, né? Vamos dizer assim, vamos colocar nos anos 50, 60 por ali. E aí existe um fornecedor que faz negócio com a máfia por um preço mais baixo, entendeu? Isso, esse cara é um associado. Um cara que fornece drogas, por exemplo. Ele é um associado. Então ele é um cara que trabalha pra máfia, mas se ele não for de origem italiana, ele nunca vai conseguir subir pro próximo nível, que é soldado. Ele sempre vai ser, no máximo, um associado. Esse é o ponto. Agora, se o cara for italiano, aí ele pode, eventualmente, subir pro nível de cima, que qual é o nível de cima? São os soldados. Então, quando a gente fala dos soldados, é o primeiro nível em que os caras, eles são, sim, mafiosos de fato. Existe até um termo, né, pra um mafioso que chama-se wise guy, ou homem feito. Quando você se torna um homem feito, quer dizer que você passou pelo ritual de ser um mafioso. Como é que é? Rice guy? Wise guy. Wise guy. Ah, tá. Você que era aquele, tipo, do Salles lá do Papo de Gordo, Rice guy? É como se fosse um cara sábio, né, wise guy. Então, os soldados, eles estão acima, né, dos associados, eles são o primeiro nível da pirâmide, eles são o primeiro nível da família mafiosa mesmo. Então, esses caras, eles já estão sob a omerta, esses caras não podem ser tocados, eles também são chamados de intocáveis, a partir daí. Porque são os Dalit. É, como se fosse um Dalit ao contrário, né? Esses caras, eles não podem ser mortos por outras famílias mafiosas, por outros mafiosos, não podem. Eles contam com a proteção do seu chefão, com a estrutura da família pra poder fazer as coisas. Então, são caras que são... Exatamente isso, eles são intocáveis. E geralmente são os soldados que lidam com esses associados. Então, você tem, então, por exemplo, o Andrigo, é um soldado da família Cremiato. Então, o Andrigo vai ter vários associados sob o comando dele, dando grana pra ele. Então, cada pequeno crime ou cada lucro que um associado tem, que faz parte do bando do Andrigo, esse cara é obrigado a dar uma porcentagem da grana pra ele, pro soldado Andrigo, que, por sua vez, vai ter que subir uma parte pro próximo nível que a gente vai ver. Eu sou muito gordo, eu não daria certo como soldado. Se o cara for meter bala em mim, eu vou morrer. Eu sou um alvo muito grande, eu tenho que ser capo. E aí, Michel, eu acho que esses soldados também, eles funcionam, vamos dizer assim, não sei se é, né, mas funcionam como uma primeira linha de defesa pra máfia, porque, tipo, acho que o nome já diz tudo, né, e não em relação a que eles vão ser soldados, tal, e vão ser os protetores, mas, assim, em relação a eles serem realmente os caras que vão, vamos dizer, observar, vão ser a ponte entre os associados e a próxima linha da pirâmide depois de soldados, né. E não só isso, Marx, esses soldados, eles são os caras que fazem o serviço sujo, no sentido de matar, de cobrar. Capangas, vamos dizer assim. Esse é meu capanga. É o Tom Hanks no Estrada pra Perdição. Eles são os capangas, de fato. São, assim, é que a gente tem a ideia, às vezes, de capanga, de uns caras, assim, meio perrapado, mas o soldado já não é tão perrapado assim. Ele é perrapado perto dos outros, mas ele já tem essa questão do código de honra, ele já é um cara protegido. Mesmo um cara mais acima dele não pode mexer com ele sem ter a permissão da família mafiosa pra matar, pra bater. Então, eles são os caras que fazem o serviço sujo mesmo. E eles meio que, eles que dão o aval pra o associado subir, né? Ou seja, tipo, vamos dizer que eles façam uma reunião. Na verdade, ele que vai poder indicar o associado pra família. É, então, e aí ele vai, vamos dizer que tem uma reunião pra ver quem é que vai subir, vamos dizer assim. E aí esses soldados, eles podem entre si dizer, né, não, tal pessoa seguiu tudo direitinho, ele pode subir. Então, tal, como é que funciona? Até aproveitando, vamos falar rapidinho como é que funciona essa questão da indicação. Então, como a gente comentou brincando, não basta o cara, não existe um currículo que o cara mande, né? Não existe uma ficha de inscrição, não tem um site que o cara vai fazer currículo vitae, né? O cara vai fazer um login lá e vai... Eu, por exemplo, tô querendo virar maçom, não tô achando, né, quem faz inscrição. Sim, não existe existe isso, né? Como é que funciona, então? Como é que você vira um mafioso? Primeiro que, assim, como uma sociedade, né, é preciso que os livros estejam abertos. Esse é o termo que eles usam. Os livros têm que estar abertos, ou seja, tem que ser um momento em que a família mafiosa tá recebendo novos integrantes. Por quê? Porque integrantes de uma família mafiosa, como Banscombe, são bandidos, em geral, acabam de alguma maneira, em certo momento, tendo problemas com a polícia, então vão presos, são condenados, são mortos, que é porque a gente nunca pode esquecer que é um mundo muito violento, mesmo tendo essa questão da omerta, você tem mortes, você tem acertos de contas, é uma coisa bem complicada. Então você sempre precisa de novos membros. Só que não é uma coisa semanal, né? Não é uma coisa que você começou hoje como associado, daqui a um mês você já tá sendo patrocinado, vamos usar esse termo, por um soldado pra você ver se você consegue entrar. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai comentar mais tarde, daqui a pouco, sobre um filme chamado Donnie Brasco. Esse filme Donnie Brasco, ele basicamente é a história... Donnie Darko, aquele do coelho lá? É, quase isso, né? O Donnie Brasco. Ele conta a história de um policial do FBI, é uma história real, de um policial do FBI que, disfarçado, ele entrou numa família mafiosa, ele quase chegou a virar um mafioso de fato, ele era, então, um associado, né, pra gente entender. Ele era um associado, ele se fingia de ladrão de joias. Foi bem complexo, mas enfim. Então, esse filme Donnie Brasco, ele dá um bom exemplo sobre essa questão de como funciona pra você entrar na família mafiosa. Por quê? Esse cara, o Donnie Brasco, não era o nome fictício do policial. Quando os caras descobriram que ele era um policial infiltrado, até então, pra você ser um membro da máfia, você tinha que ser conhecido por um soldado por 5, 6, 7 anos antes de você conseguir tentar ser indicado. Então, os livros da máfia, eles eram abertos, assim, bem esporadicamente, coisa de anos, pra você conseguir ter a chance de ser indicado. Não que você fosse conseguir, mas a indicação demorava 5, 6, 7 anos pra que você pudesse ter uma relação tal com o soldado, ou mesmo com o próximo nível da pirâmide, pra que você pudesse ter confiança suficiente pra ser indicado pra subir. Com o Donnie Brasco, o mesmo processo de você virar um nerdcaster. Por aí, mais ou menos por aí. Quando aconteceu essa questão do Donnie Brasco, que foi uma vergonha pra máfia italiana em Nova York, o que aconteceu? Até então, pra você poder entrar pra máfia, bastava você ter uma relação de confiança de vários anos com a família, levar bastante dinheiro, porque eles também não querem vagabundo, eles querem caras que deem dinheiro pra eles, que façam bastante de grana pra eles, e bastava você ser indicado por um soldado. Com o Donnie Brasco, o que aconteceu? Eles passaram a exigir o quê? No mínimo, dois caras tinham que patrocinar você, e não só isso, o mais grave, você só conseguiria virar um mafioso se você matasse alguém. E por que isso? Porque eles sabiam que um policial não mataria uma outra pessoa, mesmo disfarçado. Eles não podem, não há condições por mais que haja uma operação de disfarce e tal, um policial não vai matar. Então, por causa dessa ocorrência com o Donnie Brasco, eles a partir de então, eles começaram a exigir que pro cara poder ser um mafioso de fato, pra ele poder entrar na família pra ser um soldado, ele deveria matar alguém. Mas não matar qualquer um. Porque também eles assistiram o filme do Leonardo DiCaprio também, né? Os Infiltrados. Ah, Os Infiltrados, né? Então, sim, Os Infiltrados, né? Então, mas não é matar qualquer um, porque a família mafiosa, o que acontece? Vamos supor que você autorize a morte de um outro membro da família ou de uma outra família, porque aconteceu algum tipo de problema. Então, o que acontece? É colocado um contrato, como se fosse aqueles posterzinhos de wanted, de procurado do Velho Oeste, né? No caso da família mafiosa, só não tem o pôster, mas digamos assim, é divulgado que aquele cara vai ser morto e uma determinada pessoa pega esse contrato, vamos falar assim, pra matar alguém, pra matar esse cara. Então, o cara que tá sendo, digamos assim, conduzido pra ser um membro da família, esse tipo de contrato é dado pra ele e ele tem que matar. A licitação de prefeitura. É quase como se fosse uma licitação. Então, assim, esse processo de você entrar na família mafiosa, ele é bem complexo, envolve tudo isso porque é preciso que haja a confiança extrema das pessoas que estão entrando, porque uma vez dentro da família, eles vão ter acesso a tudo, aos negócios, ao dinheiro, a essa questão da influência. Então você precisa ter essa confiança. Acima dos soldados, você tem então os capitães, né? Os capitães, eles têm sob si vários soldados, um ou vários soldados, que por sua vez vai ter um ou vários associados. Então a gente tá percebendo que a pirâmide está ficando cada vez maior. E essa questão do fluxo do dinheiro continua subindo. Então os associados fazem uma grana, eles precisam dar essa grana pro soldado acima deles. O soldado então vai receber a grana de todos os associados que estão sob a guarda dele, e vai pegar uma parte dessa grana e vai passar então pro capitão, né? O capitão, ele vai ter sob si então vários soldados. Acima dos capitães, você tem o subchefe, o subchefão. E aí você percebe que um depende muito do outro, né, cara? Porque, por exemplo, uma porcentagem do que o associado pegou vai pro soldado. Aí essa mesma porcentagem porcentagem tem que ser tirada da porcentagem. Cima. E aí, isso. Enfim, o associado tem que colocar muito, mas muito mesmo pra poder o soldado subir. É, tipo pirâmide financeira, a mesma coisa que você começar a vender Herbalife. Isso, uma Herbalife da vida. Só é, que você... Herbalife do crime. A questão, Marcos, é que você, o soldado, ele vai ter que, ele vai tentar ter vários associados justamente pra poder juntar, fazer grana. Uh-huh. E é por isso também que, isso, que a máfia só tá preocupada em absorver pra si os associados que gerem bastante dinheiro, né? Ladrão, pé de chinelo, eles não querem, né? Eles querem cara que gere. Por quê? Justamente por isso que você falou. Esse dinheiro, ele vai ter que ser dividido até chegar lá em cima, até chegar no chefão. Pois é. Então você imagina a quantidade de grana que rola, porque o soldado vai ter uma parte da grana de todos os associados que ele tem. Aí o capitão, o capo regime, vai ter uma parte da grana de todos os soldados dele. Em cima do capo regime, você tem o subchefão, o underboss, né? O subchefe, que por sua vez vai receber grana de todos, aí a gente tá falando de todos os capitães. E em cima do subchefe, você vai ter o boss, o chefão. Chefão de todos. Você vai ter o Don Corleone, de fato. E assim, existe uma dúvida. Se, por exemplo, vamos dizer que o cara lá tá subindo, e em determinado momento o cara começa, vamos dizer assim, não dá mais aquele lucro que dava antes. Existe a possibilidade desse cara descer na pirâmide? Como é que funciona essa questão da eleição? Como é que é essa questão do ranking, né? Você vira soldado quando você entra na família. Pra você virar de soldado pra capitão, basicamente precisa o capitão acima de você precisa morrer, né? Porque um capitão não vai perder o posto. Porque se ele fizer alguma coisa grave o suficiente pra que ele não seja mais capitão, ele provavelmente vai ser morto. Ele não vai descer. Uhum. Tá? Então um soldado só vira capitão se o capitão morre, de fato. E na última, no nível da pirâmide, a gente tem o chefão, tem o Don Corleone, que então, imagina, o chefão ele vai receber a grana de todo mundo de baixo. Agora dá pra falar um pouco do filme, do poder do chefão, tentando imaginar essa pirâmide. Então você tem o Don Corleone como o chefão, como boss. Num momento você tem o Michael Corleone como subchefe, né? Antes do Don Corleone morrer, você vê que ele já era o cara que já tava sendo preparado pelo Don Corleone pra tomar a família. Então ele era meio que o subchefe. Aí você tinha uns caras mais pra baixo. Então você tinha ainda os outros filhos do Don Corleone, você tinha um Clemenza, que era aquele gordão, que aqueles caras eram capitães. E abaixo dos capitães você tinha soldados, que eram os caras, digamos assim, aqueles, os Brutamonte, os caras que ajudavam a proteger. Ali não fica muito claro, fica meio estigmatizado, mas aqueles eram soldados. E aí você tem um consigliere. O consigliere, ele tá no mesmo nível do chefão, embora não tenha a mesma autoridade do chefão, né? O chefão, ele é o supremo da família. O que ele fala é lei. Não existe contestação pro que o chefão fala. O máximo que ele tem é um consigliere. Consigliere é uma palavra italiana que significa conselheiro, né? Esse consigliere, ele vai... Tá zoando. Eu sabia que eu não ia nem pensar nisso de conselheiro. O que quer dizer? Vai saber, né? Todo mundo fala italiano, né? Então, o consigliere, ele vai aconselhar o chefe em alguns aspectos, em alguns assuntos. Mas a palavra do chefão é lei. E mais do que isso, um chefão, por exemplo, ele não lida com soldados. Ele não lida com associados. Você jamais vai sentar na mesma mesa que um chefão. Ele sempre vai lidar com o nível abaixo dele. E aí o nível abaixo dele vai lidar com outro nível, até chegar em quem precisa. Uhum. Então, o chefão, ele é meio que um faraó, assim. É um cara que você não pode chegar e pedir pra falar com ele. Não existe isso. Tipo, não existe uma reunião geral de todo mundo, tá ligado, né? Só existe uma reunião, tipo... Churrascão com o Don Corleone. Chega aí, Don Corleone. Não. Vamos jogar um futebol aí, rapaz. O Don Corleone, por exemplo, ele não ia falar com os caras lá de baixo. Ele ia falar com o Michael Corleone, por exemplo. O Michael ia falar com algum dos capitães. E aí a coisa ia descendo. Então a gente quer dizer lá que o Pablo Escobar não era mafioso, não, porque ele sentava, comia churrasco junto então, com os amigos. Então, esse é um dos pontos, André, porque é justamente... Esse é um dos pontos que se, assim, porque se considera a máfia italiana um crime organizado, porque a estrutura de poder deles era bem mais, assim, era bem mais sólida, tipo, era bem mais, você não tem essa putaria de traficante sul-americano, de colombiano, negro de chinelo, como a gente vê no Pablo Escobar. É, que nem no exército, né, velho, tipo, o coronel não vai dizer pro soldado, não vai chegar pro soldado, tá ligado, o menor, o pé rapado que tá chegando. Sim, agora, claro, a gente não tá falando que todas as famílias são assim, mas, tradicionalmente, as famílias são assim. Você vai até pegando, por exemplo, do Sopranos de novo. No Sopranos, você vai ver que o Tony Soprano, que seria o boss, ele fala com alguns soldados e tal, mas é porque é uma família menor, né? É uma subfamília. Agora, numa família maiorzona, né? Como uma dessas que comandam a Nova York, é muito difícil que aconteça esse tipo de coisa, né? Justamente porque tem essa questão da pirâmide, do respeito e da própria hierarquia dentro da família, né? E o o cinema hollywoodiano, meus amigos. Nós que estamos aqui, pobres sul-americanos, conhecemos a máfia da onde? Do nosso querido Don Corleone. Don Corleone é foda, hein? Do nosso querido Don Corleone, do querido filme do Leonardo DiCaprio, Os Infiltrados, muito bom também. Mas será, o que será desses filmes que é realidade? O que será que é puramente cinema, entendeu? E outra, quanto desses... Rodrigo, Al Capone também é legal, Rodrigo, mas só é legal porque tem o Stallone lá, bem novão lá, como Capanga. Vocês já viram? O Al Capone tem o Stallone como Capanga? Tem, Stallone lá como... Falou o nosso amigo do Misturamas, o maior portal de cinema do Brasil. Capanga lá, bem, bem novão lá, cara todo fechado aí, como Capanga. Podem ver aí, Al Capone, não. Não sabia, não. Qual o filme que melhor representa hoje essa cultura da máfia italiana? Hein, Michel, o que você acha? O gênero, né, o subgênero de filme mafiosos no cinema é muito grande, né? Você tem N filmes, né? Então, daria pra fazer facilmente um podcast só de filme mafioso. Mas na minha humilde opinião, você tem três filmes que são, assim, representantes dessa máfia clássica que a gente conhece, né? Que é a máfia italiana. Pra mim, é O Poderoso Chefão, obviamente, né? Considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. O cinema de máfia, ele começou já na década de 10, né? Nos Estados Unidos. Foi mais ou menos até a década de 30, aproveitando essa... sucesso do Al Capone, né? Que... aproveitando a grande recessão e a crise das bebidas, que todo mundo queria virar mafioso. Exatamente, né? Nessa época do Al Capone, teve a proibição durante alguns anos. Era proibido consumir bebida alcoólica nos Estados Unidos, era proibido vender. Só que os caras esqueceram de combinar com a população. Você não tem como. Até ontem você toma só 51, a partir de amanhã você não pode mais e já era. É, eu mesmo. Se proibir de tomar meu uísque, eu juro que eu viro mafioso. Então, o Al Capone, ele surgiu, entre outros mafiosos, né? Na década de 20 ali, ele surgiu se aproveitando justamente do comércio de contrabando de bebida. Então, nessa época, você já começou a ter filmes de máfia, mas o filme de máfia que realmente veio a retomar esse gênero e deixou, de fato, o gênero como algo inesquecível em Hollywood foi O Poderoso Chefão, né? Que você tem o retrato de uma família mafiosa, você tem os conflitos, você tem um pouco dos negócios da família, embora não se explore muito essa questão dos negócios, se explore mais essa questão moral, né? Do próprio Marco Corleone, que vai se corrompendo, não se corrompendo, porque ele já era de uma família mafiosa, mas você consegue perceber a transformação dele, né, de um herói de guerra, que ele, no começo do filme, ele tá recém-chegado da guerra, e ele vira aos poucos o chefão da família, e assim, a transformação do Al Pacino, né, no começo do filme parece um cara ingênuo, e no fim do filme ele já é um cara, assim, totalmente inescrupuloso, tanto que no filme, no Poderoso Chefão 2, ele mata o irmão, né, porque o irmão acabou indo contra as ordens dele, e ele mata o irmão. Então, Poderoso Chefão é inesquecível, assim, se quer ver como que funcionava a máfia, né, na década de 50, o filme se passa do meio da década de 40 pra 50, logo após a guerra, a Segunda Guerra, então já quase início da década de 50. Um outro filme muito legal, muito bacana, que, assim, eu considero, junto com o Poderoso Chefão, um filmaço. São Os Bons Companheiros, também, né, que é do Martin Scorsese. Conta a história real de um mafioso chamado Henry Hill, né, ele é um filme que, assim, esse filme sim, ele é mais violento do que o Poderoso Chefão, mas ele mostra meio que, assim, por dentro mesmo, como é a máfia. É um filme narrado em terceira pessoa, em primeira pessoa, o próprio Henry Hill narrando, né? Tem o Al Pacino, tem o Joey Pesci também, que, puta, um papel absurdo do Joey Pesci nesse filme. E ele conta a história dos caras desde o começo. Quem que é o Joey Pesci mesmo, que eu não lembro? Pô, como é que eu vou explicar? O Joey Pesci, ele participou, sei que eu até dar risada, ele participou daquele filme Esquecendo de Mim. Ele é um dos dois bandidos, cara. Ah, é o gordão, ele é o gordão. Não, ele é o baixinho. Então, o Joey Pesci é o baixinho, o gordinho, pô. Ah, mas gordão é o pessoal, um cara de 2,10 com 150 quilos. Ah, o gordão é assim, mas ele é o baixinho, o gordinho, o que mais se fela. O Joey Pesci, assim, é um puta de um ator, mas que precisou ganhar um dinheiro uma vez ou outra e acabou fazendo essa porra de Esquecendo de Mim. Mas ele é um puta de um ator, né? E ele fez esse papel que ele fez nos Bons Companheiros, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por causa desse papel. Foda, o filme é legal também. E tem o Donnie Brasco, né? Que pra mim, que a gente já comentou, que também é um filmão, é a história real, então, de um policial infiltrado, que também mostra bastante coisa a respeito da máfia. Pra mim, são os três melhores filmes de máfia, na minha visão. E uma dica que eu dou, se for assistir O Poderoso Chefão, procura assistir assim, primeiro o 1, depois o 2, depois o 3. Porque eu assisti o 1, depois eu confundi o CD do 2 com o 3, eu assisti o 3, aí não entendi porra nenhuma, aí depois no final eu entendi o 2. É, não, Andrigo, assiste o 2, depois o 3, depois o 1. Claro que o cara vai assistir sequência, né, pô? No Star Wars, tu não fala quem que assistir primeiro o... Ah, mas não, mas aí... O 5, depois voltar pro 4? Ah, mas aí é porque é questão de como é contada a história. O Poderoso Chefão é em sequência. Star Wars, a gente tem a saga original, original que vem depois, e aí a saga depois dos anos 2000 que vem antes, enfim. E a saga original é uma bosta, a que sai depois é legal. Ah, foda-se. Mas assim, só pra completar o que o Michel falou, quem gosta de filmes mais antigos também, né, dos anos 50 pra baixo, tem também nos anos 30 ali, inclusive é até interessante que a primeira versão do Scarface, pra quem não sabe, o Scarface com Al Pacino, ele já é um remake, né? É um belo, é um baita filme também. Lógico, muito legal. Com certeza. E que em breve sai uma mistura sobre ele. Scarface nunca assisti. Por exemplo, esse é a gravação com Al Pacino, é mais voltado para o lado cubano, né? Um cubano que vai para os Estados Unidos e tenta fazer a vida, né? Com drogas, cocaína, etc. É um cubano. Mas a primeira versão, a versão original lá dos anos 30, lá em 1932, na realidade é baseada em cima da questão da lei seca e da máfia, né, cara? É, porque na verdade teve um mafioso que tinha o apelido de Scarface, é real. E era o Bugs Siegel, o nome desse mafioso. E ele tinha uma cicatriz, né? Porque Scarface, né? Ele tinha uma cicatriz e o apelido dele era Scarface mesmo. Embora o filme não fale do Bugs Siegel, mas teve de fato um mafioso chamado Scarface. É, e o Inimigo Público também, que é também um bom filme. Sim, são filmes excelentes. Ele com o Johnny Depp lá? Não. É antigo, é sobre mafia. É, porque tem uns do Johnny Depp que é horrível, né? Você fica imaginando que é o Jack Sparrow fazendo o mafioso. Enfim, são esses dois filmes. E aí vocês procurem esses dois filmes antigos e os filmes também citados pelo Michel, o Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros do Donnie Brasco. É, e tem muitos outros filmes, né? Tem o próprio, né? Esse filme com o Leonardo DiCaprio. Infiltrados. Mas aí, no caso, ele fala da máfia mais irlandesa, que não é a máfia italiana. Mas, enfim, é um filme de máfia. Você tem N filmes, né? Que daria pra citar aqui. Tem o próprio Scarface. É um gênero super bem legal. Mas, assim, eu acho que... Os Intocáveis, Paulo. É, Os Intocáveis, que se passa na época... Aliás, por isso que o nome é Os Intocáveis, né? Porque eles são que estão caçando mafiosos que são intocáveis de fato. Pois é. Né? É da época do Al Capone, né? Também é uma história real, do Elliot Ness, que era o policial do FBI que pegou o Al Capone. São muitos filmes. Inclusive, muitos filmes. Só o Elliot Ness e a equipe dele dos Intocáveis já daria um outro tema muito interessante, né, cara? Sim, porque daria pra falar da máfia específica dos anos 30, que foi onde começou. A gente, né, não conseguiu tocar em muitos assuntos. Por exemplo, não conseguiu falar dos principais negócios da máfia, mas por quê? Porque o assunto é muito grande, então fica até como uma palhinha pra se fazer futuramente um Máfia Parte 2, né? Pois é. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Isso aí, amiguinho, se você não virou um mafioso aqui com o nosso cast, você não vira mais. Então pode ficar tranquilo, não pegue a sua revólver e não saia por aí traficando, vendendo armas e drogas. E um amigo meu também que não virou mafioso, mas entende tudo de máfia e deu um show nesse podcast, foi nosso querido Michel. Chega aí, Michel, o que você tem a dizer pra essa galerinha do bem que tá não ouvindo? É isso aí, galera. A máfia é um assunto bem interessante, né? A gente tem que tentar ir além daquela imagem que se passa no Poder do Chefão, né? Que é uma... Quase que você tem dó dos caras, né? E acho que é um assunto que vale a pena você pesquisar na internet, vale a pena você assistir filmes, porque apesar de ser um mundo do crime, é um mundo, assim, fascinante por tudo que envolve e é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E é isso aí. E também lá da máfia do Lampião, lá da máfia lá de Pernambuco. Do cangaço. Dessa máfia pernambucana, nosso querido Marques Winchester. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui escutarem mais um podcast. Os dois que chegaram até o final. Não, teve muita gente que chegou até o final. E a gente pede que vocês continuem com a gente, continuem. E na verdade, os dois que chegaram, um é surdo e o outro é mudo, né? Compartilhando, desouvindo. E muito obrigado a todos vocês. Quero pedir pra vocês que acompanhem também o Mistura. Mistura, daqui a pouco tempo, pode ser que quando esse cast esteja lançado já esteja em outro endereço, mas daqui a pouco tempo a gente vai estar em nova hospedagem, não mais no site Mistura, mas no site Arte com Pipoca. Até lá, por enquanto a gente está no MisturaCast, lá no site www.misturacast.com.br, o feed também, enfim, vocês vão lá e sempre coisas da cultura pop. Eu ouvi falar que o Marques vendeu por 5 milhões o Misturas pro Arte com Pipoca. E é isso aí, galerinha, se você está aqui revoltado com o AlphaCast, mais uma vez, nós queremos ouvir o seu comentário, queremos ouvir a sua voz. Se você é um mafioso e não concordou com alguma coisa que a gente disse, pode vir aqui, pode reclamar que a gente vai abrir o áudio pra você. Então, como é que hoje em dia o mafioso faz pra entrar em contato anonimamente com a gente? É pelo Twitter. E qual que é o nosso Twitter, Marques? @papoalfa. E o nosso Facebook, aí você já não vai entrar porque não é tão anônimo assim. Até porque você viu que depois eu comento todos os detalhes da tua página, fotos, eu fico stalkeando se você comentar pelo Facebook. Comentados, né? E no Facebook é o Facebook/papoalfa, galera. Tá, e o Gmail eu mesmo vou falar, porque senão você não vai entender o pernambuquês do Marques, que é papoalfa@gmail.com. É isso. E também não esqueçam de ir lá na iTunes dar aquelas 5 estrelinhas gostosas pra gente aí. Em breve o Papo Alfa aí com muitas novidades. E assine nosso feed também, assine no feed. Assine lá isso. O feed. Mas é isso aí, galerinha. Então conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações! E lembre-se, a de Augusta ter angusta. Por caminhos difíceis, chegamos à máfia.